Menosão, tem nem 18 e já tá na firma. De alguma forma ele se levanta. Cês não entendem e por isso falam. Só falam. Menosão, tanto ódio já caiu pra pista. Minha mente parecendo um inferno. Vão entender nunca. Madrado fechado. Mata a polícia, não olho na cara, porra. Olha a cor da minha pele, buca. Cê não sangra diferente, buca. Não tem culpa se a pele é ultra. Eu não vi da internet, porra. Não tem culpa se eu conto as grama. Ela me ama que eu fumo as grana. Eu passei na TV, lisão. Menino novo de A4, vão. Corta o céu igual corta o pão. Toma no cu lá do Dino Júnior. Essa porra não é Juni Sandy. Fala os negros que eu vê perde sangue. Ora por mim de lugar distante. Carburando esse balão gigante. Faixa preta é o Fat Lapa. Menosão. Desde cedo na boca de fumo. Comprei droga na Providência. Dentro da meia minhas evidências. Menosão. Troca tiro igual joga dardos. Bom de mira não erra o alvo. Perto de longe em guiço blindado. Apertando esse alemão tô incorporado. Muito ódio do estado. Breve todos meu mano tão livre da trama. Eu não ligo pra nada. Que Deus proteja minha alma. Não é à toa que a porra do barco balança. Quem era de pula pula? Ar que manteve a raça. Dando contra a maré. Mais um mano cheio de ódio no coração. Mais um pecador que não aceita perdão. Eu não sou de mandar recado. É foda-se o estado. Quem for contra nós, certo que tá mandado. Olha a cor da minha pele, buca. Cê não sangra diferente, buca. Não tem culpa se a pele é ultra. Eu não vi da internet, porra. Não tem culpa se eu conto as grama. Ela me ama que eu fumo as grana. Eu passei na TV, lisão.